Bravo. Papa Romeo, Kilo Serra Lima, sobre vetores para possibilitar a sua subida, complete curva esquerda, proa 230. 230, Kilo Serra Lima. Gente, elimine essa proa em caso de falha. Quando atingir uma centena, já tem navegação e voa direto Terra 90 Fox Tank. Gente, uma centena em caso de falha, assume e voa direto. Mike Oscar Golf, desça para o nível 060. Mike Oscar Golf, vetores para o sequenciamento, complete curva esquerda, proa 020. Limite radial 280 de Salvador. 020, limite radial? 280 de Salvador. Mike, eu acho que agora ficou pior. Azul 41 no meio, você está no nível 140, chegada Mari, quem negar no 0 no 2. Azul 41 no meio, controle. Você para o nível 140 na Mari, quem negar no 0 no 4. Localizador? Sextou 1-1895. 1-895, boa tarde. Azul 4-1-1-6, autorizada a prova de ITAP. Correto, informa o tráfego, posição de 11 horas, 15 milhas, 120 em descida, 1-bit-20. Afirmativo, está a tratação mesmo. Salvador, boa tarde, Xené 6326, faço externo baixado travado. Xené 6326, altímetro 1014, livre pouso, pistão 10, vento 1060 graus, 09 nós. Livre pouso 10, 6326. Azul 4116, desça para o nível 110. Gol no 966, desça para 2.010 na proa de Tuna, autorizado LS, X-Ray, NH1 no 0 no 4, reporte final estabilizado. Para o 966. Azul 4116, desça para o nível 090. Controle, o Kilo Serra Lima atinge e mantém uma centena. Poderia aproximar? Aguarde ainda a proa, não, mantém a proa. 230 aguardando para voar o Kilo Serra Lima. Cliente, mantém. O Kilo Serra Lima, novo limite agora em caso de falha. Após 36 milhas falharam as comunicações, já assumindo a proa de Serra Novembro Tango Fox. Gente, quase 46 milhas assume para o destino aqui da Serra Lima. Tráfego? Quebec Serra Ramon de São Paulo, autorizado, ONU meu pé, decola da Almoçante, cruza direito no Axé, controle 11935, acena 0123. Me fala as 4-0, ele repete pela direita, chame solo 121, décima 9. Direita 6219, né, 326. Você que botou aquilo que é da Xerra? Esse é mais chantado, tá? Aquilo que é da Xerra? Qual seria a prova ideal para Serra November Tango Fox? Fox Tango? É 232. Gente, essa navegação então agora, a prova direta de Serra November Fox Tango, está de trânsito VR de Salvador, 22 milhas sudoeste. Sim, navegação. 326, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01, 326. Mike, eu acho que a Golf confirma a velocidade. Sim, reduzindo 200, Mike, eu acho que a Golf vai ter o número 3 na aproximação. Zero zero, Michael Oscar Golf, e complete curva direita agora para 040. Azul 41 no meio, desça para 2000 pés, autorizado LS, XR, reforço final estabilizado. 2000 com 04, reforço final estabilizado. Mike Oscar Golf, desça para 3000 pés. Salvador, boa tarde, Gol 9075, ciente das condições para Ilhéus. Gol 9075, Ilhéus, cópia. Copia, 9075. Gente, estimando pouso 1-7, 1-5. 1-7, reporte alinhado e pronto para decolagem, o Delta India Sierra. Gente, corrija, eu confundi com o terceiro de frente, perdão. A alta da descida no próximo setor informar, que no Serra Lima. À direita, perfil da Dael, Leda e após direto. O, a superior da Golf 6, a aerovia é Golf 6777, é, inferior de 19.35. O controle 5136, o transponder pro Gol 9075. Portão 9A. Portão 9075, tá correto? Chão, puxa, pega acionamento. Chama lá, 9075. Chamando em 142, chamando agora contra Recife em 12545, eterno 2685. 2545, obrigado, boa. Boa. Gente, o chamando a 3.4, sendo identificação, desça para o nível 110, chegada a Mário. Estabilizado, 9.6. No 9.6, estou agora 118.95. 18.5, bom. Mike Oscar Golf, está autorizado no ILS X-Ray, Testando agora para 2.000 pés, QNH permanece no 0, no 4, reporte na final estabilizada. Torre, Salvador, gol 1966, passando, vai passar o Stanley, baixo travado, lá do Bardão, boa. Gol 1966, altímetro 1.0, 1.4, tem nível pouso, pistão 1.0, vento 1.70 graus, 0 na brecha. 0147. Vou interceptar o localizador, direita na 130. Tete Terra, está autorizado o táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 1.7. Chamar 6314, despertar o nível 090. Controle Salvador, Azul 4116, estabilizando o ILS 10 já à vista. 6, compete aproximação, 3895. 1-1-8-9-5, 4-1-6, graças. Oi, Salvador, uma boa tarde, Azul 4116, final 10, passará quando baixar é travado. Sente Azul 4116, parte marcador externo, fim de pouco baixar é travado. Vamos para 4116. Cliente autorizado ETAP, confirme se você perdeu o contato com o centro ou já foi instruído a chamar o controle. Mike, acho que é gol se confirmando. Direita agora para o 135, estou recebendo para o 080. Confirmando para o bloco agora, 130. Serra Lima autorizado a levar a frequência, tem o radar terminado, pelo Serra Lima. Escuta, Papa Tango, Oscar, sua golfe. O 1966, no solo 248, ele veio visto pela direita, chama o solo 121, desse manual. Direita, 1966. Coral, controle 11935, transponder 5127. Campo da Golf, está correto, qual o aviso? Zero único, estacionamento de táxi com a torre, 11895. Qual o 1966, Alfa Juliette, portão 06, corrigindo 09. Alfa Juliette, 09, 96. O 4116, check tem. 4116, passou esse cena baixada e travado. Azul 4116, terrível pouso, pistão 90, vento 160 graus, 09 nós. Livre pouso, pistão 0, azul 4116. Gente, a torre agora 1895. Obrigado, Papagolf. Papagolf, mais próximo, tá bom? Acho que Papagolf liga a sonar, chama para o táxi. Oi, uma mais que a Golf, continua a aproximação no ponto externo, sem fogo baixo travado. Controlar baixado travado, informando o seu autorizado, porque o cancelamento consegue para 17. Sente, Mike, acho que a Golf é ponte para cancelamento do plano. Preparado. Beta Índia Sierra, livre decolagem, vento 180 graus, 190 nós. Gente, reporte pronto, Beta Índia Sierra. Azul 4196 no solo, Alt 51, livre pista pela direita, chame solo 1219. Aqui é o Oscar Golf, estou cancelando o ingresso para o Pernambuco 1 no 7. Mike, Oscar Golf, cancelado aos 5-2, faça uma base longa, reporte na final da pistão no 7. Na final da no 7, Mike, Oscar Golf. Golf, livre táxi, até Taxiway Papá, aguarde para autorização para ingresso na pista. Acho que é Mike, acho que é Golf, só com a base longa, estou com o tráfego alinhado na cabeceira 17. Vai alongar então. Livre de colagem da Tete Serra, vento 160 graus, 190 mais. 1967, cópia. Autorizado, Galeão, 360, Upter Zulu 10, decola da 10, curva direita da El, Leda Bridge, 11935, controle, transponder 5140. Autorizado base, reporte nacional, o Mike, acho que é o Golf. Nossa mensagem confirmando, primeira curva à direita. Correto, chama o pushback acionamento. 05. Gente, Mike, acho que é o Golf. Acho que é o Golf, tem livre pulo do pista 97, vento no 60 graus, 09 baixo. Motão direto 11935, transponder 5146. Controle Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Delta Índia Serra. Delta Índia Serra, boa tarde. Turbo para o nível 380, saída Arbor. 380, saída Arbor, Delta Índia Serra. 1-9-35. Ó, fica agora de morro, papá. Papa Romeo Delta Índia Serra, vetores para possibilitar a sua subida, corre à esquerda para 250. Esquerda, proa 250, Delta Índia Serra. Corrigindo esquerda, 240. 240, Delta Índia Serra. Sim, Inter, bora pra chamar de 295. Quilo Romeu Oscar, livre sinal, chame para o táxi. Aproximação para Salvador, a posição de 1 hora, colisão 4.500 pés em descida, tipo 1-2-320. Ciente, está visual com tráfego, Delta Índia Serra. O Delta Índia Serra pode cruzar 5.000 pés, está autorizado direto elétrico. Após cruzar 5.000, está autorizado direto elétrico, Delta Índia Serra. 255, taxi mais à frente para o backtrack para a entrada do pátio 5. Apagou, foi autorizado o ingresso na pista, o táxi via pista e reporte na cabeceira 17 alinhado e pronto. Mike Oscar Golf, frequência livre. Só 3154, atualizado de LS, que foi capturado no zero, reporte final estabilizado. Quebec Serra, teve táxi até táxi aí, papá. Salvador, chame da 3, estou quase estabilizado no MS da 1-0. Estou agora 118-95. Boa tarde, bom ponto. Estou com 1-5-0 graus na Dermax. 2-4-4-1-2, boa tarde, sendo identificação, dessa para nível 050, chegada Mari, quem negar no 0-4. Salvador, boa tarde, eu sou número 3, 1-4, estabilizado ali, está 1-0, vou baixar o trabalho. Xenem é 3, 1-4, continua a preferência, agora de autorização de pouso. Até a autorização de pouso, né, 3, 1-4. Do táxi via pista, o quilo Quebec Sierra, porte alinhado e pronto, pista 17. 0-4. Via táxi até Taxi Papá. Xenem é 3-1-4, tem nível pouso, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 1-0 mais. Pouso 1-0, Xenem é 3-1-4, só confirmando o vento? Vento 1-6-0 graus, 1-0 mais. 1-6-0, 1-0 graus. Fecha Papa Golf, decolar 259, chama o controle 1-9-35. 1-0-3-5 Golf. Papa Golf. Oscar Zagolf, saída coral, suba para o nível 080. Golf. Papa Romeo Delta Índia Serra, chame Centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 288.1260, Papa Romeo Delta Índia Serra, obrigado, bom trabalho. 0 graus, 09 laje. 13, Papa Golf, voar direto para Tapetinga, está presente? Estamos em cima lá. Pessoal, 219, pode entrar à direita, 314. Salvador, Xanené 3, 14, libra. É 314, Alfa Juliette, portal 07. Alfa e Juliette, portal 07, 314. Papatão, acho que é Papa Golf, mantém o perfil da coral. Golf. Chame e controle 19935. 1935, até que seja. Visuais, 500 pés, reporte no Fora do Bar. Porta Fora do Bar, Quebec. Confirme a última aeronave? Eu acho que agora tem mais um minuto para decolar. Tá 3154, chame torre 118 decimal 95. 118 95, tá 3154. Número 10, polígono de colagem, pista 97, vento 180 graus, 08 baixa. Quilo Quebec Serra, tráfego na final do procedimento ILS X-Ray a 4 milhas. Matão Quilo Quebec Serra, copiou, copiou? Eu aqui o visual contrato, Quilo Quebec Serra. Salvador, tá 3154, passando da Serra Nacional, baixa travada. Tá 3154, tem livre pulso, visto como 0, vento 180 graus, 099, altímetro 9014. Livre pulso na 10, tá 3154. Quilo Romeo Oscar decolou aos 05, chame controle 199.35. 1935, obrigado. Papatão, Quilo Quebec Serra. Controle, boa tarde, é o Quilo Romeo Osh. Papatão, Quilo Romeo Osh, controle Salvador, mantém-se sob condições visuais a 1.000 pés, é axé. Poderia voar 2.500, grado? Papatão, Quilo Romeo Osh, mantém a correção. Papatão, Quilo Romeo Osh, confirme POB estimado para pouso. Papai. Alfa Tango Alfa, Kilo Romeo Oscar. Condor 076, Cockney Dan, descend to flight level 060, QNH 1014, clear the bomb arrival. Patrick 154, no solo, 07, livre pista pela direita, chame solo em 1219. Pela direita, 1219, contexto. O 462 vai passar a etapa, pode prosseguir via? Azul 4462, afirmativo. Desce para 2 mil pés livres da restrição. Correção, desce para 2 mil pés livres da restrição em etapa, que é NH1014, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Gente, desce 2 mil no 04, livre da restrição de etapa, reportar estabilizado. Azul 4462. Então, Kilo Romeo Oscar, tráfego 12 horas, 8 milhas, mesmo rumo. É um Bravo November 2 Papá, mantendo mil pés. Gente, Papá, Kilo Quebec Serra, reporte a 20 milhas do Vestor. Quilo Quebec Serra, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5. Exato, 075, chama táxi. 5.000. Gol 097, desce para 3.000 pés, que é legal no 014. 3.000, mini 14, no 097. Controle Salvador, desço para o 050, que é legal no 014, autorizado chegada a Mari. 0097, pista para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, que é legal no 0.4. MN 14, 2.000, vai informar estabilizado, 1.097. Gol no 097, reduz a velocidade para 1.809. Então redução, 097. Romeu Ásica 7, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 9, 6, 7, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 4, 4, 6, 2, 4, 5. Torre Salvador, boa tarde, azul 4462, final pista 1-0. Azul 4462, continua a aproximação, reporte, tem de pouso checado. Ciente, 4462. Zé 36, na escuta do controle Salvador. Cona 036, desça para nível 060, que é legal na 0-4, autorizado chegada Mari. Cona 620, confirme velocidade de cada. Cona 620, na escuta do controle Salvador. Gol no 620, confirme velocidade indicada. Gente. Gol 9036, confirme velocidade indicada. Livre, pouso no 0, 1-4-4-P2. Gol 097, posto do localizador. Gol 9097, complete aproximação, chantou em 1-8-95. 1895, 097. Gol 9055, pronto para o táxi com o 77 a bordo, 2:10, Aracaju. Táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto de esquerda 01-1895, ajuste 1-0-4, seguindo como número 2, tráfico da companhia que puxa 1-0-2. Afirmativo, 1-0-4, via Pátio Índia, ponto de esquerda 1895, ou 9075. Papatão Gás Capapa Golf, confirme pro ideal. Gosto Capapagol eficiente, Buena Floridão. 4462, no solo 15, livre pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. Direito 219, 4462. Antônio Curto Lima, Justiça 1-0-4. A gente chegou no 097, continua a pressão, aguarde pista livre. Aguardando, 097. Salve, salve, uma boa tarde do 4462. Entrando com azul 4462, táxi via Alfa Monteiro, antes do táxi Juliette. Alfa Monteiro, 4462. Conquista o número 2 para... para a cópia 35241. Então, Romeu Oscar Bravo, o senhor fez plano de voo? Sente, Romeu Oscar Bravo, mantenha suas condições visuais aqui a dos pés, reporte ingressando no corredor. Então, Romeu Oscar Bravo, autorizado via Bonfim, pode Bonfim direto Siri ou o senhor vai prosseguir pelo corredor, pelo litoral? 186, 3 horas e 40 metros, Campo Limpo. Sente, Papatão Romeu Oscar Bravo. Autoriza a prova de zona para o gol 620. Destino 04, uma boa tarde. 1975 segue como número 2, retaguarda o tráfego da companhia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, uma boa tarde. Sim, já o tráfego da companhia, ponto de espera 18118, decimal 95, 9075. 1884, tráfego da companhia já prestes a passar a retaguarda. Comunique com a equipe de som para iniciar seu pushback se tiver retaguarda livre. Falando 1967, ali mantém, pista 10. Mantendo 04462. Azul 4065, pronto, cópia. 4065, pronto, prossiga. Azul 4065 para Campinas, nível 340 autorizado. Via Upzul no meio até para o Hotel Zulu, após direto Trivi. E prosseguindo conforme a rota. Decolo da pista 10, primeira curva direita na saída da El, Leda, Pazleda, Bridge. Controle Salvador, 119.35, Tojo 118.95, aciona 5137, Azul 4065. Azul 4065, autorizado Campinas, conforme rota, nível 340, decola 10 com curva direita até El, Leda, Bridge. Porta até o Zulu 16, trava até o Zulu e Trivi, pega após rota. O controle Salvador 11935, torre 118.95, transpondo 5137, Azul 4065. Azul 4065, chame pronto para puxar o excelamento. Pará 4065. 35241, pronto, cópia. 35241 para a Vitória da Conquista, nível 200 autorizado. Decola da pista 10 com primeira curva direita. Na saída Arbor, após Arbor, direto Conquista. Controle Salvador, 119.35, torre 118.95. Aciona 5161, 35241. Show 9075, ali mantém, pista 10. Ali mantém, 9075. 41 correto, chame pronto para puxar o equipamento. Gol 1967, decolar 219, chama o controle 1995. 1935, 1967, muito obrigado, boa tarde. Panel 6317, aguarde cópia. 1097, livrou na escuta. 1097, táxi Alfa, manteiante da Juliette. Manterá, 1097. 67, voo pro Edileda. Boa Leda, gol 967, obrigado. Puxanete 6327 para Ilhéus, autorizado nível 240, decolagem pistão no zero com primeira curva direita, saída da El, Leda, pós-Leda, direto Ilhéus. Controle Salvador, 119.35, torre 118.95, aciona 512, confirmando 5172, o transponder, Puxanete 6327. Primeira curva direita, nada El, Leda, pós-direto Ilhéus. Gol no 620, número 2 para aproximação, prossegue um bom... Boeing 767 na final. Voo 1884, confirmando Salvador, alternativa? Voo 1884, táxi via Índia, ponto espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10, 14. Boa tarde, feliz Páscoa. Azul 4462, observando o táxi do Boeing da Gol, ingresso via Juliette para o 03. Via Juliette, 4462, vai embora. Voo no 097, ingresso via Juliette, para ficar atento ao follow me através do gate 08, só confirma 10. 10, cliente 1097. Tráfego Salvador, boa tarde, o Xener 6321, informação Lima. O Xener 6321, pronto para cópia? Pronto cópia, 6321. O Xener 6321 para Brasília, nível 320 autorizado, via Peru 17, decolagem pista 10, com primeira curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador, 119.35, torre 118.95, aciona 5401, o Xener 6321. Autorizado Brasília, nível 320. Decolada 10 com curva à direita, primeira saída Arbor, transição Elefa, via Pêsulo no 7. Controle Salvador 11935, a torre 11295, código transponder 5401. Ou Xener 6321, portal 62. Xener 6321, correto, chame pronto para pushback de chamamento. Chamará pronto 6321. Salo Salvador Azul 4065. Prossiga, Azul 4065. Boa tarde, Castelo 65, gate 8, informação Lima. Autorização para pushback, acionamento. Azul 4065, correndo com a equipe de solo, tráfego da Gol já próximo ao través do gate 8. Após o banho da Gol livrar a retaguarda, tem livre pushback, chame táxi, Azul 4065. Após tráfego livrar a retaguarda, livre push e acionamento com a geração com o solo, aportará para o início do táxi, Azul 4065. Para o táxi, o trip 52414 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Monte Claro. 35. Uno, Índia, ponto de espera 10, torre 118, decimal 95, ajuste 0014, uma boa tarde e feliz Páscoa. Bate Uno, Índia, ponto de espera da 10, obrigado, boa também. Yankee, o modo Charlie do senhor está acionado? Gente. Papa Romeu, Papa Uniforme, Foxtrot, Lima, Yankee, não recebo o modo Charlie do senhor. Para aguardar passagem de ATR da Trip via Índia, eu posso iniciar seu pushback, chame para o táxi 637. Zero, 076, clear, 2110, wind is 170 degrees, 10 knots. Touch land, 1110, contour 076. 1884, decolou os 25, chama agora o controle em 119.35. Controle 1935, boa noite, 1884, boa tarde. Boa tarde. Voo 9036, reduz a velocidade para 1180 nós, número 3 para aproximação. Já está, está livre ELS? Desce para 2000, livre ELS, reporte estabilizado. 2000, livre ELS, vai reportar. Controle Salvador, 1884, boa tarde. 1884, contato a dar na decolagem, suba para 230, saída PUCA. 230, PUCA, 1884. Separação no meu táxi, torre 18, decimal 95, boa tarde, feliz Páscoa. Com 9036, tráfego 1 hora, 7 milhas, na final do procedimento ILS X-Ray. 7, né? Estamos reduzindo mais. Então, bravo 738. 7, estamos reduzindo mais. Uniforme Foxtrot Lima Yankee. Prossiga. Take the first to right and ground control 129. Corner 076 to the right 121.99. Good day. Good day. 1-0-1-4, formação Tranquila Bianca já finalizando o pushback. 1, pronto. 7, Mike, Oscar Wolf. 1620, tem pouso livre na 1-0, 1-60 graus, 1-0 nós. Livre pouso 1-0, gol 9-620. 076, clear taxi by Alpha, hold short, taxi Juliet. 076, clear Alpha, hold short of Juliet. Seu tá 2500 pés, que é legal no 0 no 4. Gente, papai de fome, pode estar te limitando. LS, gol 9036. Chame centro Recife, frequência. Correção, chame torre, 1 no 8, decimal 95. 395, boa placa. Gol no 967, chame centro Recife, 1 no 25, decimal 1, alterna, 1 no 33, decimal 25. Controle, gol 9075, 1970 para 220. Oscar Golf, está autorizado o ingresso na 1-7, reporte alinhado, pronto, Mike Oscar Golf. Estou em Salvador, gol 9036, estabilizado ILS, baixa travado. Gente, continue a aproximação, informarei pista livre, o vento 140 graus com 10 nós, o gol 9036. Aguardando pista livre. Solos 29, libere a direita, chame solo 1219. Direita 219. Solo Alfa, mantém Juliette, a retaguarda do 767, segundo. Alfa, antes da Juliette, na 1-6-0. Solo, assinando 6327 para o táxi, PLD 89, 13h30 de autonomia, alterna Salvador. Fechando 6327, táxi Índia Alfa, ponto de espera 1-0, torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0 no 4, boa tarde. 1-0 no 4, livre táxi Índia Alfa, no ponto de espera 1895, uma boa tarde. Somente. Agora no final, após a passagem ali, mantém 1-0. Gente, mantém a posição, Mike Oscar Golf. Pronto, cópia. 5627 para Aracaju, nível 150 autorizado. Decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda na saída Pucajama, Pajama direto Aracaju. Controle Salvador, 1-9-35, torre 1-8-95. Aciona 5412, 35627. Eu 927, correto? Chame pronto para o tiver acionamento. Contact 076, taxi via Juliet, be attempt to follow me vehicle, ABN gate 08. Your stop is 11, gate 11. Contact 076, India Juliet, until ABN gate 08. Confirm we'll shut down our engines there. No, just follow me, taxi 12, gate 11. Affirmative, follow me vehicle, tailgate 11. Okay, we'll intercept the following and follow them to gate 11, Condor 076. Acionar portão 6. Acionar 6321, aguarde para início do pushback. Fala Salvador, 9036 da Gol, boa tarde. Boa tarde, Gol 9036, táxi via Alfa, repartir da Juliette. Alfa, da Juliette. Como 620, ingresso via Juliette, gate 02. Juliette 02, 620. Chanel 6321, livre push e acionamento, chame pronto para táxi. Repostar em táxi, 6321. Cópia. Luna 966, pronto para cópia. Luna 966 para Campina Grande, nível 370 autorizado, via peso Luna 0, Neuma, após direto Campina Grande, decola da pista Luna 0 com primeira curva à esquerda, saída Poca, transição Zipar. Controle Salvador, 119.35, torre 118.95. Aciona 5420, ou 9966. Ou 9966, correto, chame pronto para o pushback e acionamento. Ou 9036, aguarda antes da Juliette, vai aguardar táxi do Airways da Avianca, aguardando através do meia dúzia. Após ingressa para o gate 08. Gente, vai aguardar antes da Juliette, aguardando a aeronave da Avianca. Obrigado. Eu acho que é o Golf, prossiga. Acho que eu vou manter um no meu pés. Mike, eu acho que a Golf manter um no meu pés. É um. Tem um tráfego aí. Tem contato com o controle a 10 horas, 12 milhas. O meu posto a 1.500 pés. Afirmativo, mantém a proa. Chanel 6321, no táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10 no 4, boa tarde. Azul 4065 ali, mantém cabeceira 10. Então, acho que é para parar.